170, informo tráfego em posição de 10 horas, 13000, rumo nordeste, cruzando 160 para 3000 pés, Alfa Tango 72. Aparelho 2224. Para o sequenciamento, mantenha presente para o seu limite, QB Mic 080 de Simbra. Acusado QB Mic 080 de Simbra, reassume turma. Completa o ILS a 3, chama turno no 8.95, caso de falha de comunicação. Ok, mantenha presente pro, em caso de falha, intercepta o QB Mic 080 de Simbra e chama turno 2224. Cruise a taxi via April 1 and taxiway India. Two holding points runway 10. Chosen point call tower 118 decimal 95. QNH 1012. Have a nice trip. Taxi via April 1 India, echo report 118 decimal 95. QNH 1012, report call 024. Obrigado. Saiu 2224, para o sequenciamento, cruz esquerda, cruz 055, limite da prova TDMIC 0905. Cruz 055, limitado pelo TDMIC 090 de Simbra, 2224. Reduza 2, 3, 0, 9. Reduzindo 2, 3, 0, 9, 2, 2, 2, 4. Gostaria de 2224, já ultrapassou o curso localizador, novo limite que demais de 110 de Simbra. Reduza para 2109, para o seu coitado. Sente, reduzindo 2224. É 3170, confirma indicada. Gente, condições de manter a próxima dúvida. Então, 3170 para o curso localizador, curva direita, curva 065, reporte estabilizado. 065, reporte estabilizado. E interferiu no pessoal de solo que estava no pátio, só para ter senso e o poder. Para 2010, ajuste 1012, reporte estabilizado. 2010, reporte direito estabilizado. 2024. Azure de fora, Airborne Tier 2, qualidade de controle 1098, boa viagem. 19.8, Portugal, Pedro, boa noite, obrigado, até a próxima. Portugal, 0, seu senhor. Roger, 24 radar contact at departure, climb flight level 370, after 2000 feet, fly heading, cockpit position. Chief, climbing level 350, and after 2000 feet, I will proceed direct to confirm the position. Cockpit position, Kilo Oscar, Golf Uniform, Golf Bravo Uniform. Copy, cockpit position, Golf 024. For Bravo 24, flight level 370. Yes, sir, flight level 370. A 3170, cliente, complete a aproximação, champion 118, decimal 95. 1895. Afirmativo. Bom dia. Saber 2224 estabilizado. Afirmo. Achei o tráfego 7 milhas à frente, um R2321. Complete a aproximação, champion 118, decimal 95, grato pela colaboração. 895-2224, bom dia. Bom dia. 3170, boa, 0090-069, estrelado todo, pistão inteiro. Sim, the position is part of your navigation? Yes, sir, after convo will be deloop and debit. We are clear to fly heading, debit position, kind of restrict to flight level 330. Proceeding direct to debit position, climbing flight level 330, Portugal 024. Nove, cinco, nove, cinco, oito milhas, tudo oeste do Velho Salvador, mantém nível 140, serviço radar terminado, chame Ilhéus em 120, decimal 1, bom dia. 120, 1, bom dia, dia, reporte, tá, deixa eu ver. Zero, solo 05, direita, solo 12, mesmo 1. 2, 1, 1, 1. tinha Alfa no 4, ele passou. Alfa Express, Perna, baixou e travou, 2224. Tá tirando os 4, 0090 grau 089-3712, pista no 0. Eu vou pousar no 0, 2024. Control 024, question flight level 150, contact the Recife Center, frequency 15.45 with an level 126.85 to long. 15.45, 15.45, quatro no solo, aos 1-1, livro 1, no 2, 1, décimo 1. 2-1, boa. Tomadeiro, boa noite, 2-2-2-4, ponto parede, livro 1. 2-2-2-4, boa noite, Alfa, quilo, parte 3, atenção finalizada. Alfa, quilo, parte 3, atenção finalizador, ponto parede. piloto do passarelo 223. Bom dia, senhora. A gente, para a nossa autorização para a vitória da conquista, e a gente pediria uma gentileza se houvesse possibilidade de a gente decolar da 1-0 devido às cargas. Na verdade, são bagagens de passageiros que a gente vai ter que deixar aqui só. Se a gente pudesse levar ela, mas a gente teria que operar 1-0. Será que tem condição de a gente coordenar isso aí ainda? Aproximadamente quantos minutos mais para a decolagem? Olha, senhora, eu acredito que mais uns 10 minutinhos a gente já está em com a operação normal, ok? Poxa, Edu, a pista 022 já está fechada, devido ao NOTAM. A princípio, por enquanto, não está havendo obras. Porém, a TOI não tem a autonomia de liberar a pista para decolagem ou pouso. Apenas o CGN em coordenação com outros órgãos poderia liberar essa decolagem. Então, ou a companhia tenta coordenação com o CGN em infra-aero, ou a gente aqui da TOI não pode fazer nada. Ficamos atados, ok? Perfeitamente, senhor. Agora, se a gente não poderia fazer, a gente não poderia coordenar isso aí via planilha, ou eles teriam que ligar para o CGNA e pedir para ele. É isso, via fonia não tem condições. E eu acredito até por telefone com o CGNA que vai ser difícil, que não depende só do CGNA, como é obra aqui no aeroporto, o CGNA vai ter que coordenar com outros órgãos, acredito eu, com a infra-aero para poder possibilitar essa decolagem. Eu não tenho conhecimento de como seria o procedimento para a liberação da pista. Mas o único órgão que daria essa autorização para a gente seria o CGNA, ok? Ok, ok, senhor. Eu estou perguntando isso aí porque se fosse entre nós aqui e a infra-aero, acredito até que a gente, até como tem um representante municipal de parte aqui dentro da infra-aero, a gente poderia coordenar aqui mesmo no parque, mas levando em consideração o CGNA, acho que para nós aqui da aeronave ficaria um pouco mais difícil, porque a gente teria que entrar em contato via telefone com a companhia. Vamos ver o que a gente pode fazer, se a gente pode fazer alguma coisa. Obrigado pela atenção de vocês. 2225, a gente está pronto para a copa. Vitória da Conquista, noite zero autorizado, decola pista 1 no senso, curva direita, sai da Argonne, Elefant, prossegue o piloto e após direto. Controle 1 no 9.8, acena 5401. Confirmar o transfone? 5401, passaria 2228. 2228, está autorizado Vitória da Conquista, 8.0. Decolando 7, agora, Elefa, Alpilor, 19.8. Só poderia confirmar de novo o transponder, se eu não copiei? 5401. 5401. O transponder, passarelo 2228. Parece a porta pronta, puxa acionamento, 2228. siga. Só tem a solicitação do gestor de reboque da posição 3 do pátio 1 para a posição 13 remota do pátio 1. Está autorizado, reporta certo. Sim, reportaremos, obrigado. pushback e acionamento, tá saindo 2222. 2238, no parte 3, autorizado, chapaca. Autorizado, pushback e acionamento, chamará para o parte 2222. Fernando Salvador. Cliente, passa a saída 2228, passa até a saída do parte 3, chama a ligação na parte principal. E vai reportar para o parte principal, não para o parte 3, por favor. Ok, autorizado ingresso à esquerda, pontuando os portões, chama novamente na Lima, o 2222. Pode confirmar, senhor, pode ser cortado. Ingressa na parte principal à esquerda e chama novamente na Lima. Ok, vai cortar novamente na Lima.